Delta, que tem Quebec, informando o término de revolta, aproximação 04, bate pontual. Gente, bom dia. Lima, sola os 29, Lima direita, vai reportar antes da Juliette para ingresso para o Patiuno. Direita, reportando antes da Juliette para o Patiuno, vem pra cá. Chame centro Recife na frequência 128 decimal 35, caso negativo 123 decimal 8. 2835 238, o 6075. Eco Lima, ingresso Patiuno. Meu Victor Índio e Victor Eco Lima, estão autorizando ingresso Patiuno, vai contornar o pátio Lima, Mike, Quebec, né? Quebec vai chamar novamente, ok? É, contornando o pátio Lima, Mike, Quebec, chama novamente na Quebec, Victor Eco Lima. Okay, D-9-1, 9-1. 8-1, 9-1-1, good morning. Do you have a copy? Where is your copy? 8-1, 9-1-1. 8-1, 9-1-1, you're clear to Sierra Alpha Echo Zulu, according to Flight Black Roof, Echo Zulu 44. After Seguro, after November 857, after Nilex, after Mike 524, and Lobor position, after November 741, Patrick and then called in the roof. The flight level 360 running on 043 to your right, on the departure 741, departure after Leda and the Baku position. The Skog 5411, the control 120.8, Argentina 1911. Sina 1911, we're clear to Ezeiza Airport via flight plan route via upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, upper November 857 until Nelox, upper Mike 534 Lobo, the Papix. And departure run we will be 10, turn right and say again the departure, standard departure. Squawk 5411 and frequency 120.8 after departure. Is that correct, Argentina 1911, possibly to start up on the stand 11. Call you ready for start and please say again the departure after takeoff. After takeoff, please. 711, departure after Leda and Barco transition. I will start you with 711, Sierra Alpha November Victor Oscar 1. On after Delta position, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Roger, copy. Salvo 1 departure, Delta transition, Argentina 1911. We back correct with Patriot setup, stand 1-1. We professor. Victor Eco Lima, autorizado o cruzamento no 7, reporta 4-5. Vou estacionar ele no frequência. Esse é repassado, para correr. Fala, Salvador, Golf, preto, gravado, direção, parte principal. Gente, autorizado, chame a TR na posição 09, Golf, X-Ray Kilo. Ok, Salve, Salvador. Aqui é o Austin, na hora de rei. Eu estou aqui, se é possível. É, solicitando a autorização aqui da posição número 5 do Pátio 1 para a ponte 3. Apenas confirmar o indicativo de chamada, é Golf Kilo X-Ray? Não, Oscar November X-Ray, Avianca Oscar November. Oscar November X-Ray, agora sim, Oscar November X-Ray, possível, validação de rebote novamente? Autorizado? Não, confirma a intenção de rebote novamente, se for possível copiar. Da posição 5 para a posição 3. Da 5, patch 1 para 3, patch 1. Já autorizado iniciar, reporta a perda. Ok. Holding point, calm me again. taxi via Apron, India, to holding point, and call you before holding point, confirm. Holding point, contact me again. Holding point, contact you again, 1911. Torre Salvador, 6251, da Oxanela, autorização Guarulhos, na sua escuta. Chiné, 6251, Alaska Cópia, informação em curso no momento, informação Oscar. Informação Oscar, você tinha copiado a Gol. Chiné, informação em curso a Gol, aguarde só para a Cópia. Cliente da Gol, que agora. nossa autorização, por favor? Channel 6251. Três Alho. Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme lá, retorno de voo 210 Tabaté. Também de voo 30360. Decola pista no zero, primeira curva direita, fecho de saída são, voo 110 da Mótima. Senhor 4 no zero, transponder 1208, controle. 360 autorizado então para Guarulhos, eu preciso 10 no Central Baté, decola pista 10, curva direita, chão 1 no Leda Mótima. Transponder é o 5490, controle 198. Negativo, 1208, controle. 1208. Correto, estou entrando na corrida dela, posição pátio. Estamos na posição 7, prontos para o pushback do Flamengo. Autorizado o Chimitex. Obrigado, Chimitex. Channel 1901, airborne at 58, call the departure control 120.8, good flight. 120, decimal 8, Argentina 1911, bom dia. Argentina 1911, cruise in 3,000 feet. Argentina 1911, contact 33. Count for the level 360, clear it for the left leader. Roger, climb it to flight level 360 and via Leda. Clear the Leda. Salvador, bom dia, 31971, formação Golf, pronto contra Guarulhos. Confere, Martinson, minuto cópia. Guarulhos, prepara a saída São João 1, Leda, Mótiva. Guardando, até 3171, São João 1, transição Mótiva. Desmo 35, Sanibu 83, Desmo 8. Argentina 19, 11, 128, 35, Enable 1268. Regional 911, if I need 123, Desmo 6. Correction, 123, Desmo 8. Na 62-51-113 a bordo, Alterna Galeão, 6 horas e 10 de aproximia, pronto, táxi. Você me confirma o POB novamente, por gentileza? 113, na 62-51. Cristina 6251, autorizado táxi via 41 no Índia, no ponto de espera chame novamente, ajuste de altímetro no 09. Ajuste no 08, bate Índia no ponto de espera chame novamente, 62-51. 3171, pronto, copy? Na escuta, pronto. 3171, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, bisvoo no zero. Tabaté, posto conforme, nível de voo 30340. Decola piscina no zero, primeira curva direita, perfil de saída, Sanvo 1, Leda, Mótiva. 5433, aciona em transponder, controle opera, 120.8, na 3171. Tá 3171 autorizado Guarulhos, nível 340, veio pelo Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, curva direita, São Bruno, transição Mótiva. 5433, o transponder 1208, controle de Salvador. Correto, chame para adicionar apenas confirma a posição no partido 3171. A posição 10 vai chamar para o nosso Chibé de Sanamérica. Gente, o Xanem 6251 apenas confirmando o ajuste no 019. 1-0-9, 62 Kona. Xanem 6251, pronto no ponto de espera. Xanem 6251, autorizado alinhar e decolar, piscina 0. Vento 150 graus, 119. A linha de decolaridade, então aqui é o 6251. Né, 251 decolado Zuno 1, no Xeme, agora o controle Salvador no 20 decimal 8. 208, boa, 625. Controle Salvador, bom dia, Xeme 625 na federação, voou no. Confirme? Ô Xeme 625, cruza 1600 na ação, voou no. Xeme 251, contato radar. Professora, me deixa 360, direto Leda. Direto Leda, 360, quando possível, ótima, 6251. Para a notificação, vai para de bonde, para a chegada bonde, que negar no 09, reporte para a descida. Antigo, mando ponto no 09 da ajuste, reportará no ideal de descida. No ajuste, conta no ideal, 6225. Eu chamo 6225, meia, 2 milhas nordeste do Velho Salvador, contato radar, 2 para 4 metais, que negar no 09. 4000 para 09, eu acho que é 6225. controle 8962, Sicuro, poderia coordenar a PROD em Mátiva? Aguarde, 8962. Bom, aguardo, muito obrigado, 8962. Número 25, vai direto pro base. Exato, pro base, 6251. Confirma a razão de subida? 2700 a razão, 6251. Chamando 251, chama Centro Recife, frequência 1238-35, alterna 1238-8. Alterna 1238, poderia confirmar a primária para o 6251? Chamando 251, 1238-35. 1238-35, grato, muito bom trabalho, obrigado pela colaboração, 6251. Confirma aeronave. Patatão, Patatão Lua. Estou com referência de viagem, vejo voo 075. Os coordenados. Paxton Golf, tudo batendo em nível de voo 210. Planejador 5, vista para 2000 pés, autoridade final do procedimento aéreo 63, reposto estabilizado no localizador. Autorizado 2000 pés, autorizado NFX3, reportará estabilizado GNR62. Notácio 3171, POB 226, 4 horas e 30, altera na Galeão. Notácio 3171, neutralizado táxi via Pationo, Índia, quando espera descer no 0, chame novamente, ajuste no 0, no 9. Pationo, Índia, quando espera, chama pronto, no 0, no 9 de ajuste, da 3171. Patrão do Foxão Google, que chama Centro Recife, frequência 26.85, até 25.45. Patrão